Só quem tem amor em seu coração, a paz, a fé, pra ser sempre campeão. Vive mais feliz, tem prazer em louvar ao Rei, ao Pai de toda a criação. É hora de celebrar, as mãos levante pro céu, jogue pra lá e pra cá, e se quiser, com palmas pode louvar. O nosso Senhor é bom, alegra o meu viver, merece toda honra e todo louvor. Oh, oh. Vem adorar ao Senhor, vem dar a Ele louvor. Vem, alegre o seu coração, o som não pode parar, desse jeito tá bom. O dono da nossa festa é quem nos faz cantar. Oh, oh. Seu coração.